ganha se for por amor. Vem, meu amor, vento me leva. Vela no mar, ninguém tira de mim teu amor. De mim ninguém tira o menino que eu sou. Palavra de homem com fome de amor. Amor e sentimento, sede de amar.